Billy do Billy. Brasil. Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, quero te falar que eu já me decidi. Com você, você é feliz. É com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Meu amor. Esse é o Billy Brasil. Vem. É Billy Brasil. Billy Brasil. Vem comigo assim, vai. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca. Lembro daquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Agora estou sozinho, sem o teu carinho, sofrendo, vem, vem. Eu nunca te abandonei, porque você se foi de mim. Eu sempre amei você, e hoje estou só aqui. Eu nunca te abandonei, porque você se foi de mim. Eu sempre amei você, e hoje estou só aqui. Um, dois, três, vai! Show! É Billy Brasil! É o pai do Billy. As marcantes que machucam. Falava, e ainda estou te amando. Mentes também. E eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Menti também. Vai! É Billy Brasil! Billy Brasil! Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Brasil. É as marcantes que machucam, bebê. Vem. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que possa lembrar de tudo que vivemos por amar, das dores que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão,

Brasil. Pensa em mim. Me apaixonei, eu sei, e agora não volta atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Preciso é te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Um, dois, três, vai. Brasil. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me notar. Escute, meu grande amor, que sofri, o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. Essa dona do meu coração. Show! Billy Brasil. É as marcantes que machucam. É Billy Brasil. Me diga por que não pensa mais em mim. Diga que já me esqueceu, que quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Vem! Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não apostou em nosso amor. Bili Brasil. Ou não, ou sim, espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer, meu corpo sente a falta de você. Ou não, Brasil, vem! Bili Brasil. Esse é o Bili Brasil. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. Essa linda história de amor. Brasil. Esse é o Bili Brasil. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui amor, vamos conversar. Talvez pense que sou louco e é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui com todo meu coração. Queria te amar. Agora eu consigo entender. Toca porque não me quer. Agora eu consigo entender que você nunca vai ser minha mulher. Eu choro por ti. Eu choro sem ti. Porque me fez assim, eu nunca entendi. Eu choro. Brasil. Não dá pra entender porque você se foi. Volta pra mim. Aonde você for, vai lembrar do meu amor. Nada vai mudar. Escute a música que eu fiz pra você. É o amor que vai te convencer e vai tocar no fundo do seu coração. Acorrentado sempre a nos amar. Pode fugir, mas sei que vai voltar. E ao meu lado, pra sempre você vai ficar. Amor, volta logo. Volta pra mim. Não dá pra aguentar no peito essa emoção. Brasil.